Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita, estamos mais uma vez entrando em seu lar, levando as mensagens de paz, de amor, de tranquilidade, como prega a nossa querida doutrina espírita. O nosso trabalho é feito com muito amor, com muito carinho, e nós gostaríamos que entrasse em seu lar levando mensagens positivas, mensagens de amor e de carinho. Tenham um bom dia nesse domingo maravilhoso. Não, tá nublado aqui. Não, mas tá certo, maravilhoso, cara. Tá maravilhoso. Você não é o Everaldo, não, mas tá maravilhoso o domingo. Essa história do Everaldo ficou famosa, né? Só que tá muita serração. Gozado, lá na minha região a gente fala serração. Aqui o pessoal fala neblina, né? Então tá muita neblina aqui no Banhado, que é o nosso cartão postal aqui de São José dos Campos. Tem muita neblina, tá muito cheio de fumaça, né? E você viu a vista do nosso Banhado, como é que é, Jorge? Uhum. A gente vê aquela fumaça e os prédios aparecendo, só os ponteiros dele, né? É. Bom dia, então, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Agradecendo também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje nós vamos contar com a presença aqui dos nossos irmãos Marcelo Siringue e a Carmen Miriam. O tema será cromoterapia. Podemos falar cromoterapia e espiritismo, porque vocês já conhecem o Marcelo. O Marcelo já esteve aqui outras vezes, como a Carmen também. E o Marcelo tem experiência em vários assuntos aí dentro da espiritualidade. Então podemos explorar esse assunto bem. Mas hoje o tema foco mesmo será cromoterapia. É porque a Carmen... A Carmen é psicoterapeuta reencarnacionista, mas o Marcelo também. O Marcelo também. Aí o que um faz, o outro faz também. É um casal 20 aí. O que você estiver falando de um, você fala de outro. Já, aqui você já consegue, só precisa falar o nome de um, o nome de outro, porque o currículo é muito parecido. É. Né? Então é... Pode entrar no assunto aí, a gente quer falar sobre cromoterapia e vocês sabem que é muito interessante falar sobre cromoterapia, porque como é um tratamento com cores, né, que está ligado diretamente ao nosso corpo humano, é claro, que é um trabalho de cura, vocês podem ligar perguntando, eu estou com uma dor aqui, ou eu sinto isso aqui, para ver o que, é que o Marcelo receita de cores aí para a gente, né? É claro que tem que ser feito por gente que conhece, né? Não adianta pegar uma luz e ficar jogando naquele lugar não, de qualquer jeito. Ele vai explicar direitinho. Só não cura dor do bolso, daquele quando falta grana, o pessoal fica com uma dor no bolso que não tem nada, né? Então isso, mas pode ser que ajude na vontade para o cara trabalhar, né? Dependendo da cor, ajuda o cara a ficar animado para trabalhar e dá um jeito no bolso também, né? Então nós vamos entrando no ar, pedindo para vocês ligarem para nós, então, para fazer suas perguntas, 3941-9750, é esse que está valendo aí hoje, Inácio, o telefone, 3941-9750, legal, 3941-9750, participe também das nossas redes sociais, que o Rodrigo vai falar para vocês agora. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Pratininga 750M, e para você que está escutando a gente aqui no Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado aí a qualquer momento. Vocês estão assistindo a gente também aqui no YouTube Live. Vou abaixar que está tendo microfoninha. Aqui também. Marcelo, para a Carmen, que está com a gente aqui também. E também quem já entrou aqui e já mandou um bom dia foi o Paulo Quintanilha, nosso ouvinte assíduo aqui do programa, sempre participa com a gente. Bom dia, amigos, e que Deus abençoe nosso Brasil. Legal, né? Lembrando que hoje, 30, né, de junho, comemora também a data de Chico Xavier, né, Jorge? Depois a gente comenta aí essa homenagem aí também ao Chico, né, em 2002, que desencarnou no dia 30 de junho. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura com o Marcelo. Bom dia, Marcelo. É a Carmen ou o Marcelo que vai fazer? Bom dia. Pois a Carmen faz. Encerramento, né? Boa, Carmen. Uhum. Então vamos lá. Bom, então nesse momento, você que está em casa, você que está escutando essa música, vamos fechar os nossos olhos e elevar os pensamentos para o alto, para que neste momento tu possa abrir o seu coração para receber toda a bênção, toda a energia de luz para a sua vida, para o seu momento, momento de resgatar a nossa fé, a nossa força interior, de resgatar o lado espiritual, de resgatar as nossas virtudes que muitas vezes estão escondidas de resgatar a bondade, o amor, a paz interior. Que este momento seja um momento de transformação. E que essa energia de transformação se transforme na cor violeta, banhando o teu ser, banhando o teu coração, transformando todas as energias, trazendo essa paz, essa harmonia, e para que todos nós possamos, dentro dessa energia violeta, ampliar a nossa conexão com o divino, com o alto, com os nossos amigos espirituais. E que possamos, nessa abertura com os nossos amigos espirituais, ouvir mais o que eles têm a nos dizer, que orientação a gente pode receber, para o bom caminho fazer. Que assim seja. Dia. O tema do dia de hoje é cromoterapia e espiritismo. E nós estamos aqui com Marcelo Siring e também com a presença da sua esposa, Carmen Mírio, que está atrás. Quer dizer, atrás não significa que está atrás de um grande homem, né? Não. Exatamente. Né, Marcelo? É a Carmen Mírio, que veio acompanhando o Marcelo, que ela tem um trabalho também muito bonito aqui em São José, em São Paulo, que é terapia em reencarnacionista, que depois ela vai falar um pouquinho sobre esse assunto também, né? Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia. Bom dia. Graças a Deus. Bom dia para todos os ouvintes. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. É um prazer imenso de voltar aqui a essa casa e de falar de coisas que gostamos, né? Então... E o seu pai está firme? Está bem, graças a Deus, está bem. Aliás, aproveitando, né? Mandando um beijo para ele. Ele com certeza deve estar prestigiando esse momento nosso aqui. E também um beijo a todas as pessoas do Instituto Tupi de Xangô. Mas, Marcelo, a cromoterapia. A cromo significa cor e terapia significa tratamento, né? Exatamente. Antigamente, até um poucos anos atrás, disseram que não podia mais usar esse termo cromoterapia porque era privativo de médicos. Rui. Em óculos, Rui, sua voz não está aparecendo. Que não é mais bem assim, porque inclusive até o INSS está usando, o SUS está usando isso para tratamento das pessoas. O que você pode dizer para a gente? Bom, esse é um assunto interessante, né? Primeiro que cromoterapia nunca foi uma terapia exclusiva de profissionais da área da saúde, né? Sempre teve uma abertura para outros profissionais. Isso até é recente, né? O Sistema Único de Saúde, ele colocou algumas terapias, digamos assim, complementares como práticas integrativas. E hoje nós temos o Reiki, nós temos a própria cromoterapia que está sendo introduzida, né, no Sistema Único de Saúde. Outras terapias também, mas não é uso exclusivo de médico. Tem fisioterapeutas que fazem uso de cromoterapia, tem outros profissionais também da área da saúde, mas fora o pessoal da área da saúde, também tem outros profissionais, terapeutas holísticos, integrativos, que usam muito a cromoterapia nos seus consultórios, nos seus espaços terapêuticos, e com resultados excelentes, tá? Então, é bom até a gente falar sobre isso, né? Porque tem grandes profissionais, terapeutas holísticos, que fazem um excelente trabalho com a cromo. Porque a gente vê que está surgindo tanta alternativa, ou seria integrativa ou alternativa? Antigamente se dizia alternativo, né? Hoje é integrativo porque integra junto com outras terapias, outros procedimentos terapêuticos, e a coisa hoje está um pouco mais aberta, né? Hoje a própria área da saúde começa a olhar essas práticas integrativas com bons olhos, como ferramentas de solução. Hoje, só para você ter uma ideia, a cromoterapia, você encontra artigos científicos que falam muito sobre os efeitos das cores, existem estudos muito interessantes a respeito disso, e de outras práticas, como o Reiki, por exemplo, que tem estudos maravilhosos relacionados à prática do Reiki e os seus resultados, e isso interessa para a medicina. Só para a gente lembrar que a todas as vezes que você cita algum tratamento como alternativo, você está estimulando a pessoa a largar o outro. É isso que a gente não pode fazer, entendeu? Então, se a pessoa, de repente, você fala que qualquer tratamento espiritual, espiritualista, né, ele seja alternativo, a pessoa fala, então não vou mais no médico. Isso que é perigoso. Por isso que nunca é alternativo, ele é complementar, ele é interativo, né? Então, por quê? Porque a pessoa continua com o tratamento médico dela e vem no tratamento, no caso, complementar, que é todos esses outros tratamentos que existem, né? E é bom deixar bem claro que tem... O que a gente faz? A gente estimula a pessoa a continuar o seu tratamento com o seu médico, com o seu profissional de confiança, porque, óbvio, nós trabalhamos em conjunto, né? Sim. Mesmo que a gente não saiba, mas acaba se tornando um trabalho multidisciplinar, né? Com outros profissionais, com outras terapêuticas. Então, assim, não dá para você dizer para uma pessoa que vem no seu espaço, olha, não vai mais no seu médico. Isso é um grande equívoco, né? Porque em todas as casas espíritas que eu conheço, tem lá o cartãozinho para acompanhamento dos passos, mas atrás está lá, não dispensa o médico, né? Quer dizer, que é sem dúvida. Para não deixar, não, eu venho aqui e não vou mais no médico, e não é por aí, né? é para ele acompanhar e ir com o médico para que ele possa acompanhar também a evolução. E tem alguns casos que os médicos até se assustam, né, de ver a melhora que acontece com o indivíduo. Eu mesmo fui, operei a catarata e tive lá com o Edson Barbosa, e a minha médica olhou e falou: pera, mas você já foi operado? Eu falei: não, não fui operado, não. Mas você foi sim, tá aí, tá cicatrizado o seu olho. Aí eu falei: puxa vida, fui sim, fui com o Edson Barbosa lá em Ribeirão Pires, né? Um grande abraço pro Edson. Olha, Rui, a foto de São José aí. Tá no site. O Rodrigo colocou no site já de agora de manhã. Desse jeito que, é lindo, que tá, né? Nublado, é. Né? Parece meio assim filme de terror, mas é, né? É bonito. Com essa fumaça toda aqui em volta, né? Não, manda lá pro pessoal de Cachoeira do Sul pra ele ver a beleza que é também. Não, já tá no site já. Já tá no site. O Rodrigo colocou. Sou Renaldo ver a nosso. Porque eles dizem que lá o Rio Grande do Sul é muito bonito, essa época de inverno, né? Ah, sempre bonito. Eu que não vou, né? É? Eu que não gosto, né? Não é do Rio Grande do Sul, não. Eu gosto de qualquer lugar. Tô falando. O pessoal, vamos para Campo do Jordão? Eu falo, quando? Agora? Eu falei, não, deixa para dezembro. Dezembro a gente vai. É, na hora que tiver calor, eu vou. Fora de calor, eu tô fora. São Paulo também era assim, muito, né? Antes. São Paulo era muita garoa, né? É. Eu, quando fui para São Paulo, garoava todos os dias. Hoje não tem mais nada dessas coisas. Hoje são as quatro estações do mesmo dia. No mesmo dia. É. Mas o que é cromoterapia mesmo, né? O que é mesmo, a definição, assim, o que seria? Eu acho interessante a gente começar falando de uma outra definição para a gente chegar na cromoterapia, que é uma das coisas que as pessoas mais perguntam. O que é cor? Uhum. Tá? Cor é uma informação de percepção que nós temos sobre um objeto ou sobre uma estrutura mediante a influência de uma luz. Então, por exemplo, eu estou olhando para esse microfone. Como é que eu consigo perceber a informação que está aí de que esse microfone tem uma capa vermelha? A luz permite com que eu tenha essa percepção. E aí o que acontece? Eu tenho duas células nervosas no meu globo ocular que se chamam cones e bastonetes. Elas captam essa informação visual, traduzem informação nervosa. Isso vai para uma região, digamos assim, posterior do cérebro. E ali eu identifico que essa estrutura tem uma coloração. Então, é uma percepção sensorial do corpo orgânica que a gente consegue identificar que um objeto ou uma estrutura tem uma luz, uma coisa. A gente tem, essa percepção é muito importante. E aí, entrando na questão da cromoterapia, a cromoterapia é a terapêutica que utiliza as cores para a finalidade de tratamento, ou seja, é as cores do espectro solar para tratar as pessoas. Então, cromo são as cores e terapia é tratamento. Então, você usa as cores como um mecanismo de tratamento. É aqui no Brasil, foi o René Nunes que introduziu isso, o tratamento das pioneiro. Cores. Ele nasceu em 1923, né? E faleceu, inclusive, em Brasília. Em 1960, ele foi para lá e lá ele desenvolveu a prática da cromoterapia, que é muito, muito utilizada, né? A cromoterapia de René Nunes. Vocês usam também, não? Na verdade, eu misturo um monte de coisa, né? Porque, assim, o René Nunes foi o pioneiro, foi que começou aqui no Brasil a difundir a cromoterapia, mas tem outros profissionais, tem outras literaturas também fora do país. Tem a Irmãos de Luz, que é de uma americana, é um livro grosso, inclusive, que ela... Eu esqueci o nome da autora. Bárbara. Lá ela já falava da influência das cores na cura, né? Sim, porque na prática de você usar, sei lá, um passe magnético ou reiki ou qualquer outra prática com as mãos, é muito comum as pessoas falarem: olha, eu vejo que saiu nas minhas mãos cor rosa, ou verde, ou azul. Então, o que isso significa no olhar de um terapeuta? Que aquela energia que foi emanada, ela tem uma frequência daquela cor, tá? Porque quando nós falamos de cores, nós falamos de frequências, sim, tá? Então, cada cor tem uma frequência específica e é importante a gente dizer sobre isso, né? Porque isso diferencia, né? Muitas vezes, a energia de uma cor para outra. E você trabalha atuando nos chakras ou no plexo das pessoas, ou não? Às vezes no geral, no tá? Geral. Uhum. O que eu faço geralmente em consultório? Quando a pessoa vem trazer a sua queixa ou o seu problema, enfim, eu vou atuar muito dentro da queixa. Mas é claro que uma das coisas que ajuda bastante, quando a pessoa deita e tudo mais, eu faço aplicação no geral, na aura da pessoa, né? No campo magnético dela. Isso por si só já representa uma grande melhora. Porque a pessoa se sente mais leve, a pessoa parece que aquela sensação estranha aos poucos vai passando. Aí, se a pessoa, sei lá, tem um problema no estômago, eu vou atuar um pouco mais no estômago. Ou até mesmo, sei lá, a pessoa fala, não, eu só vim para energizar porque eu tô cansado, eu tô estressado, enfim. Aí eu trabalho nos chakras, se assim for necessário. Se a pessoa relatar, por exemplo, eu não sei, eu sinto às vezes dor de cabeça. Então, tem alguma coisa aqui nesse chakra. Então, pode ser uma coisa que a gente pode trabalhar. E eu trabalho com a cor. O chakra da pessoa. Dá para a gente explicar para os nossos ouvintes o que é o chakra? Ah, sim. Inclusive, existe uma certa linha do espiritismo que não aceita muito falar em chakras, mas a gente pega... É centro de força. É? Né? Centro de força. Tem até uma pesquisa espírita aí que eles faz, coloca no questionamento. Até o Rodrigo passou para mim de novo. Já respondi duas vezes. A pesquisa está muito mal feita, viu, Rodrigo? Aquela pesquisa é direcionada a ela. Como é que fala? Que fala muito agora. Como é que fala? Fake news. Não é fake news, não. Ela é direcionada para... Não dá opção para você dar contra... É tendenciosa, o Marcelo falou. Por quê? Porque ele faz algumas perguntas ali que não tem saída para você. Né? E eu fui respondi a pesquisa de novo, o sistema aceitou. Falando, então, se o cara for lá responder 1000 vezes, vai achar... Não tem muito sentido. Não. A gente tem que fazer uma pesquisa onde você só possa responder uma vez só. A estatística. Exatamente. De você responder duas... Se eu quiser responder 100 vezes, eu vou lá e respondo 100 vezes. O sistema aceita, né? Que nem a enquete do Vivência, né? A enquete que a gente colocou no Facebook. Você responde a enquete, né? Uhum. E ele só autoriza responder uma vez, né? Não permite, né? Vamos assim, responder duas vezes. Inclusive, essa semana você mudou a enquete nossa aí. Mudamos. Agora a enquete, ela tá, não vamos dizer ufológica, porque da última vez que o Juliano Pozzar esteve aqui, ele falou, não é UFO, né? Agora a gente já identificou o que são esses objetos. Então a gente fez uma pergunta lá, deixou no site, é só entrar aí, vivenciaespirita.com.br, aí descer lá, tá a enquete. E perguntando aí se você acredita aí que existem seres inteligentes aí fora desse planeta Terra, do nosso planeta, e capazes de comunicar com a gente mediunicamente, né? Se você acredita nisso, tem lá. É uma pergunta de sim ou não, porque o Facebook não deixa colocar mais de uma opção, né? Então, mas é legal. Mas tem a opção de colocar um comentário. Se você achar que tem outro além dessas duas opções, deixa lá um comentário também. E aquela outra enquete que a gente tinha antes? Você tem a resposta? Você tem o... Tem. A outra... Pra gente. Como é que eu tô com... Aí, enquanto isso, eu faço a pergunta aqui pro Marcelo, enquanto você procura aí. Marcelo, então, o que eu tava querendo dizer que é tendenciosa, por quê? Porque ele fala lá, que você falou do centro de força, ele fala lá, você tem... No seu centro espírita fala de centro de força, mas você tem consciência que na doutrina espírita as definições de perispírito não tem nada disso, entendeu? Então, ele fica, aí é sim ou não, e não tem nada mais, porque você fala, não, mas essa pergunta é tendenciosa, você tem que argumentar um negócio desse, né? E a gente sabe o seguinte, que a doutrina espírita, ela não se encerra com Allan Kardec, ela começa com Allan Kardec, ela começa com a codificação. É igual a gente estava falando aqui antes com o Marcelo, que tem muita gente que fala, não, mas na doutrina espírita não fala de cromoterapia, não fala de reiki, não fala de nada disso. Falei, tá bom, não fala de passe também. Na doutrina espírita não tem nada de passe. Não fala em passe. Se a gente não fala de passe em tudo quanto é lugar... Isso é uma boa pergunta, Jorge. Não é? Isso é uma boa pergunta porque, só comentando aqui, que muita gente fala de práticas estranhas à doutrina espírita, né? Não falam nem de pureza doutrinária, né? Mas eles falam de prática estranha e eles acusam a cromoterapia como uma prática estranha à doutrina. São coisas que são feitas para ajudar, então não... Aí você chega em André Luiz descreve todos os centros de forças, que a gente sabe que é o complemento de Allan Kardec, que são os ensinamentos de André Luiz, desses autores que a gente chama de obras auxiliares, né? Tem gente que fala que é complemento, né? Eu, Rodrigo, assim, temos certeza que temos convicção que é o complemento, que é a continuação de Allan Kardec. Chico Xavier é a continuação de Allan Kardec. Então, ele descreve todos os centros de forças. Então, é comum André Luiz falar sobre isso aí. Traz para a gente todas as informações baseadas no conhecimento oriental mesmo. O que eu queria falar pro Marcelo, que diz, que a gente fala que todo conhecimento do ser humano vem do Oriente para o Ocidente, né? Tudo veio do Oriente. E fala que a cromoterapia já era usada pelos antigos egípcios lá atrás, né? É, tem uma história interessante que é o seguinte, no Antigo Egito, tinha as salas que eles utilizavam um determinado pigmento para dar uma cor, né? Essa sala tinha esse pigmento todo, tinha uma abertura no alto para entrada de luz, e naquela época, quando a pessoa tinha uma determinada moléstia, o sacerdote, ou enfim, o curandeiro, né, ele determinava então que a pessoa tinha que ficar naquela sala para que ela pudesse passar para o tratamento. Então, a cromoterapia da época era as salas de cura com uma determinada cor, e a pessoa ficava ali observando aquilo, né? E se você fizer um paralelo hoje do trabalho do Goethe, que ele fala da teoria das cores, ele também coloca essa observação das pessoas olhando determinadas cores e aquelas cores ativando certos comportamentos nas pessoas. Um exemplo. Vermelho deixa a pessoa mais agitada, mais energizada. O amarelo deixa a pessoa mais concentrada. O azul acalma. Então, essas observações vieram depois com Goethe, mas lá no Antigo Egito já se tinha essa ideia, né? Que aquela cor proporcionava uma sensação para a pessoa. E aí, quando a pessoa passava por um tratamento, ela começava a se curar de certa forma ou melhorava com relação àquela moléstia. Que Goethe já é no século XVIII, já, né? Que é exatamente. O alemão lá que começou a fazer a pesquisa mesmo relativa às cores, né? Exatamente. E baseado, provavelmente, também intuído. Ele devia ser um antigo egípcio, né? Com certeza. Que veio, falava, agora está na hora desse pessoal entender direito o que é isso aqui. Aí ele faz essas definições que são muito legais, né? Muito bacanas. Outra coisa, eu penso assim, as cores são visíveis no sentido literal. Você se acalma dependendo da cor, você se agita dependendo da cor, independente do ser humano, qualquer um. Você, dependendo da cor que você... A cor, ela atrai alguma coisa, né? Ela mostra alguma coisa pra gente de cara, né? E a gente veja, por exemplo, a cor escura, por exemplo, né? A cor escura no sentido de natureza. A noite deixa todo mundo triste, não deixa ninguém alegre. Alegre só quando o cara tá tomando cachaça nos botecos, aí ele fica contente. Agora, fica no meio do mato, de noite, para ver se você fica alegre. Não fica, vai ficar triste. Não, e é por isso que os bares usam aquelas cores escuras, que é justamente para deprimir o fulano, para ele beber mais. E ele encher a cara. E ele encher a cara. E você vai no hospital, tudo cor branca, tudo cor clara, né? E é justamente para ajudar a pessoa a sair daquela escuridão. Nós somos da época da ZBM, né, Rui? Nós, eu e você. Zona do Baixo Meretrício. Hoje não tem, quase que não tem mais. Mas era tudo vermelho. Pra quê? Pra estimular o cara, né? Estimular tudo vermelho. É que a gente fala ZBM, eu falei assim só no sentido jocoso, mas é que, pessoal, existiam as casas de prostituição, porque na nossa época era comum os homens ir nas casas de prostituição, porque não era igual hoje, livre tudo aí. O cara, se ele quisesse alguma coisa, ele tinha que ir para esses lugares. Ainda existe bastante, mas naquela época era mais comum isso aí, né? Era comum os pais levarem os filhos para aprenderem a se iniciar, né? Ou mandar, né? Sim, ainda bem que o Chico Xavier não estava na nossa época, porque mandaram ele para lá, chegou lá e ele converteu todas as moças. Fazendo evangélico. Não, essa é uma história, né? O pessoal fala, pô, o Chico sai do centro e vai na zona do Meretriz e foram atrás dele. Chegou lá, ele estava lá no meio das mulheres fazendo evangelho. Né? Então... E outra coisa, agora você vê que nós somos discriminadores, né? Porque na realidade... Ele fazia isso normalmente, em qualquer lugar, não tem problema nenhum, né? Jesus não andava junto com as prostitutas, né? E ele mesmo que falou, olha, na verdade eu te digo que as prostitutas e os bandidos e os ladrões entrarão primeiro no reino do céu do que vocês, porque elas são sinceras nesse sentido. E às vezes nós somos aqui no meio da rua, doutores da lei convencidos, e acaba sendo hipócritas, né? Os fariseus. Vamos, ô Rodrigo, você conseguiu ver a pesquisa aí, resultado? O resultado? Da pesquisa não, da nossa enquete, né? Eu nem lembro qual que era, sei que eu respondi. Sim, sim, tem aqui. Só vou ter que falar um pouco de lado aqui, que nem o Rui, que aí o pessoal não escuta a gente, né? aqui, ó. Então a gente tem lá. A gente lançou uma enquete antes, né, anterior, só explicando. E essa enquete a gente perguntou o seguinte. Na sua opinião, a entrada de eventos espíritas, né, devem ser gratuita? Aí, 516 pessoas responderam que sim. Quer dizer, 80% dessas 516 responderam que sim e 20% que não. E 20% então, concorda em pagar. A gente não, deixando claro, a gente não está criticando os eventos pagos, profissionais, né? Vamos dizer assim, por exemplo, curso de psicoterapia reencarnacionista, que é um curso profissional, né? Que você faz isso, é um curso que você tem pago, você tem custo e tudo mais. A gente está criticando os eventos também espíritas que são pagos. É. A gente fez uma enquete positiva, né? No sentido de saber a opinião dos nossos ouvintes se eles acham que eventos espíritas deveriam ser gratuitos, né? Especificamente. Só explicando, porque a gente recebeu pedrada de tudo quanto é lado também, porque a gente lançou uma enquete positiva, a gente não está criticando quem faz, quem tem outras ideias e outras concepções. Então essa foi a primeira enquete, e a segunda é se você acredita que existem seres inteligentes fora do planeta Terra capazes de se comunicar mediunicamente. Então entre lá no vivenciaespirita.com.br e aí responde lá se você acredita ou não. Participe aí, né? Vamos para o nosso intervalo comercial? Com a música do Carlinhos Conceição, e Brilhe a Vossa Luz. Pode falar, Rodrigo. Posso só comentar aqui algumas participações que a gente teve aqui no YouTube Live. Quem entrou aqui foi o Aécio César, mandando bom dia. Pessoal do Vivência Espírita e aos entrevistados de domingo. Paz e luz a todos. Meu respeito a essa data de desencarne do saudoso médium Chico Xavier. Nosso Kardec brasileiro. A Carmen Calvi manda bom dia ao Vivência. Pazino também mandando bom dia. Alô de Atibaia, olha que legal. Abraço a todos os vivencianos. O Fernando Petit, que sempre participa com a gente aqui também, né? Ele manda bom dia a todos. Rui, lembra quando o pai tinha um espaço de cromoterapia na farmácia comunitária? Que é o Aloysio Petit, né? Que fundou a farmácia comunitária aqui em São José dos Campos. A Beatriz de Palaporto também manda bom dia, queridos amigos. Muito, muito, muito bom ver a Carmen e o Marcelo. Excelente tema, cromoterapia, equilíbrio e cura pelas cores. Abraço a todos. Ela também responde aqui, Fernando Petit. Eu fazia parte do grupo prática lá da cromoterapia lá na farmácia comunitária. Olha que legal. Com seu pai. Sou muito grata. O Ed Moreno... A Bia que falou isso aí? A Bia. Nossa, olha, devagarzinho a gente vai descobrir na idade da Bia. Daqui a pouco ela tá igual o Rui. Fundadora de tudo quanto é centro de São José dos Campos. Não, gente fala uma coisa, a Bia fala, eu participei. Né? Engraçado que a gente teve lá, na Rádio Boa Nova, né? Fazendo a vez do Jorge. O Jorge foi convidado lá pelo Cláudio Palermo para ir lá no programa Bom Dia. Manhã Boa Nova, né? É. E aí a gente foi, eu e o Rui. Né, o Jorge, infelizmente, né, houve essa passagem da irmã dele. E aí, lá, a gente comentou lá ao vivo que o Cláudio perguntou: não, mas dizem, né, Rui, que você fundou todos os centros espíritas lá em São José dos Campos. Não, até um que tem 140 anos. Vai para o Brasil inteiro aquela reportagem, né? Mas se não for mentira, não é pecado. Né? Mas se não for mentira, não é pecado. E o Ed Moreno aqui entrou também, mandou bom dia, meus nobres amigos vivencianos. A Tina Neca manda bom dia a todos, acredito na cromoterapia e aplico na minha vida. Por exemplo, a cor rosa é essencialmente de amor. As pessoas, quando vestem uma blusa rosa, todos têm vontade de dar um abraço. Olha que legal. Ah, o Ed Moreno completou aqui também. Bom dia, Rui, Jorge, Rodrigo, Camila e todos os participantes de hoje no programa. Ontem lancei meu novo CD lá no Irmã Sheila, né? Mas não valeu, né? Só vai valer quando ele vir aqui lançar aqui na rádio. Né, Ed? Então ele foi lá no Recanto de Luz, Irmã Sheila, lá lançar o CD, né? Legal, né? Pronto? Pronto, Rodrigo? Pronto. Não, então agora, já que você lembrou da que hoje faz aniversário do desencarne de Chico Xavier. O Bacelli ontem recebeu uma mensagem do Formiga, do Orixo Formiga, ontem, né? Lá no Lar Espírita Pedro e Paulo, e a mensagem é recordando Chico Xavier, que diz assim, sobre a as páginas da história, a serviço do Cristo, glória, suportando sarcasmo e humilhação. Apóstolo da fé sem ação, sem desertar da luta meritória, de acender nova luz na trajetória, da descrença afastando a escuridão. Espírito de escola no anonimato, da mediunidade com mandato, que o Senhor lhe outorgou em graças mil. Na pátria do Evangelho triunfante, veio viver da França tão distante, Kardec, que foi Chico no Brasil. Formiga e Bacelli. Vamos para a música? Brilha vossa luz, brilha vossa luz, brilha vossa luz, brilha vossa luz. Devo partir, entregar pra Deus. Aconteceu enfim, desencarnar dos restos meus. Morrer como vivi. Estar vivo, sentir meus sentidos num corpo igualzinho ao meu. Acordar tão confuso entre poucos amigos, velando que era eu. Sim, é da lei, coisa de Deus. A reencarnação, posso voltar, recomeçar. Prova, expiação. Sou bala perdida. Meu véu é o da ilusão. Meu véu é o da ilusão. Com Deus ou sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será esse o céu dos ateus? Vagar invisível pros meus. Errante eu irei pelos vales sem fim, mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Nada morreu, nem vai morrer. Tudo é vida final, o que ficou, o que expirou. Só veste carnal, e nem céu nem inferno que não se construa, conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. E nem céu nem inferno que não se construa, conquista de cada um. Este é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o Marcelo Siring e com a Carmen Mírio, que é o casal que mexe com cromoterapia e também com a terapia reencarnacionista, que depois a Carmen vai falar um pouquinho sobre a terapia reencarnacionista. E nós vamos ter que terminar, viu, Jorge, 10 minutos antes, porque o São José joga hoje às 10 horas. São José mesmo, né? É o São José mesmo, né? Não é do Paraguai, né? É o de verdade, né? Legal. Mas... Não, Piratininga nem passa o outro, passa. A Piratininga transmite outro, nem transmite. Você vê? Não, vai transmitir hoje. Não, o outro. O ah, outra, o outro. O outro que eu nem sei que nome que tem, mas tem um outro time aí. É aqui, mas a gente só transmite São José de verdade. Nós já temos a pergunta para o Rodrigo. Pra nosso... Rodrigo, você preparou a pergunta aí? Sim. Diga. A pergunta para sorteio. É, hoje a gente não está postando no YouTube, tá? Só para o pessoal ver, porque a gente geralmente coloca a pergunta aí e fica aparecendo no YouTube, porque a gente está testando, porque semana que vem eu não vou estar aqui, né? Então eu deixei configurado aqui no computador. Então vocês podem estar do estúdio, então vocês podem estar estranhando aí um pouco a transmissão de hoje, que não está aparecendo algumas vinhetas. Mas a pergunta para sorteio de hoje é: você acredita que a cromoterapia pode ser adotada, pode ser trabalhada dentro de um centro espírita? Então, deixa a sua opinião aí, se os centros espíritas podem trabalhar com cromoterapia dentro das casas, tá bom? Então, a gente vai sortear depois, no final do programa, dois livros, ou um livro e um CD. Um CD do Momento Espírita, CD doado para o nosso ouvinte aqui, bacana, que renovou o contrato. O contrato que só ele paga, né? Porque nem o nome dele a gente não fala aqui. E só comentar aqui também, aproveitando que a gente está falando dos ouvintes, o Milton do Paulo de Tarso entrou aqui e deixou um Paulo. Milton do Paulo de Tarso mandou bom dia, amigos. Um ótimo programa a todos. Oswaldo Barbosa manda bom dia, vivencianos, amigos. É muito bom ouvir sobre esse assunto novamente. Precisamos nos lembrar que a parte científica da doutrina oferece infinitas possibilidades de experimentação. Além disso, precisamos lembrar, fora da caridade não há salvação. Receber nos centros espíritas pessoas carentes de atenção e lhes oferecer lenitivo para suas dores é, sem dúvida, espiritismo, né? Então, ou seja, da mesma forma que você oferece passes, né? Que você pode oferecer bons pensamentos... utilizando técnicas, o Kardec mesmo falou, né? Qualquer coisa que a ciência, né, prove que existe, o Espiritismo vai aceitar. Né? Se a gente cada vez vê, até a ciência, identificando assim, pessoas que conseguem enxergar cores, né, que tem esse espectro maior. Né? No meu livro, lá no livro, eu fiz um capítulo desse no meu livro de músicas espirituais como acontecem, falando, sim, das cores também, falando do que são senestésicos, essas pessoas chamadas. A pessoa enxerga, sim, cores. Sim. Então a pessoa vê você, ela vê todas as cores. Isso aí é científico, não tem nada de errado. A ciência prova. E Kardec foi muito claro. Ele falou, se a ciência comprovar que existe, a doutrina espírita vai aceitar esses postulados. Né? Então, se a ciência já comprova que existe, as cores, já identificou as frequências de hertz, sabe que a frequência de um hertz ele tem uma determinada cor e essa frequência ela influencia positivo ou negativamente no corpo do ser humano, ou seja, isso é utilizado para uma terapia, para você equilibrar as células de um corpo ou desequilibrar, né? O Espiritismo tem que aceitar, né? É igual o Reiki. Reiki, né? A mesma coisa de Reiki. São técnicas que podem ser utilizadas para ajudar a pessoa, como o Barbosa está colocando aqui, fora da caridade não há salvação. Você pode ajudar, por que não ajudar dentro da casa espírita? Marcelo, você estava falando que queria falar alguma coisa assim antes também? Ah, sim. É uma coisa que é interessante. Você estava tocando no assunto dos chakras e tudo mais. E aproveitando esse gancho do Rodrigo, o que a gente percebe? Eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, a Carmen também. Nós trabalhamos com investigação do inconsciente. Né, que é o nosso trabalho também. O que a gente percebe? Que nas recordações, nas experiências que as pessoas tiveram quando no seu desencarne chegaram no mundo espiritual, o que mais a gente percebe, esse acolhimento quando eles têm no mundo espiritual, é tratamento com luzes, com cores. E é muito comum as pessoas falarem, olha, eu estou recebendo uma cor azul, uma cor amarela, rosa... Enfim, até tem relatos do vermelho, porque é necessário. Então, o que eu percebo disso? Que o mundo espiritual, os nossos amigos espirituais lá em cima, eles usam isso, né? Então, se eles usam isso lá, por que não podemos usar isso aqui, né? Para aquelas pessoas mais necessitadas, mais carentes, né? Então é uma forma de a gente trazer um pouco dessa espiritualidade e ancorar isso com as cores também. E se a gente desse mais bola para os ensinamentos auxiliares, que é comprovado pela doutrina espírita, que toda a bibliografia de Chico Xavier são livros auxiliares, nós íamos ver que isso aí é prática comum da espiritualidade. Nos livros de André Luiz, ele traz isso direto, todas essas informações. Quer dizer, parece que a gente usa dois pesos e duas medidas para as coisas. Uma hora você aceita, outra hora não aceita. Mas está na doutrina. Ou os livros de Chico Xavier não fazem parte da doutrina espírita. Ou o que seria a doutrina espírita sem Chico Xavier? Eu questiono isso aí. O que seria a doutrina espírita sem Chico Xavier? Não é o homem, é a obra, né? Sem a obra de Chico Xavier, a doutrina espírita seria para meia dúzia de intelectual, com certeza. É. Não tenho dúvida nenhuma disso. E todas essas informações estão na obra dele. E não é em um livro, em vários livros que nós vamos pegar. Cores, passes, qualquer coisa que a gente possa imaginar está lá nos livros de André Luiz. Centro de força, descrito por ele direitinho. Agora, tem gente que se acha o suprassumo ou quer ser igual o pessoal da Bíblia. Não está na Bíblia, não serve, tá bom. Então, se você acredita tudo que está na Bíblia, você vai achar que o sol é uma luz para iluminar o dia e a lua é uma luz para iluminar a noite e as estrelas são umas coisas bonitas que Deus pendurou lá no céu para a gente ver. É isso que está lá na Bíblia. Está literalmente falando isso. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, então não acredite também nas outras coisas que aparecem depois, as novas informações. Nath, você pode aumentar um pouquinho o retorno para a gente? Porque está meio baixo aqui, não é, principalmente quando vocês falam aí. Né? Marcelo, o que eu queria perguntar mais assim, de curiosidade, em várias casas de espírito nós temos os tratamentos de cromoterapia, que chama-se P3A. Né? O pessoal condicionou a chamar a cromoterapia dentro dos centros espíritas que usam de P3A, principalmente as casas da Aliança Espírita Evangélica, né? P3A justamente para não bater de frente com os profissionais, né? Então, é a mesma cromoterapia e também 90% das casas que eu conheço é tudo mental. As cores são jogadas mentalmente nas pessoas. Então, a pessoa entra lá na corrente de passe, de passistas, e é feito o tratamento mais demorado, mas muito mais mental. Então, a pessoa projeta as cores nas pessoas mental. E eu vejo que os profissionais usam as cores mesmo. Usam as cores. Inclusive, você está com a canetinha aí, né? Tô chama com bastão canetinha aqui. O bastão, que vai bastão colocando as cores. Aí eu pergunto para você, funciona do mesmo jeito ou tem que ter a cor para a pessoa ver? Ou essa cor, quando você está jogando ela na pessoa direta da canetinha do bastão, funciona melhor do que só mental, só eu jogar mentalmente? Bom, tem algumas diferenças, né? Quando você usa, por exemplo, esse bastão que eu tenho, depois eu até mostro aqui para vocês darem uma olhada. Uma coisa que é interessante é o seguinte. O bastão de cromoterapia, tem alguns que não tem ponteira de cristal. Tá? Tem outros que tem ponteira de cristal. Então, os que tem ponteira de cristal, eles acabam tendo um efeito um pouco maior. Porque o cristal ajuda. No caso da... Vou mostrar aqui para o pessoal ver como Rodrigo, é que é. Vocês estão vendo aí, Rodrigo? Rodrigo, estão vendo a cor? É legal para o pessoal ver como é que funciona, né, as cores. Então, assim, ponteira de cristal, o cristal ele tem uma influência um pouco maior. Sim. Lanternas que não tem ponteira de cristal funciona, porém, você precisa de um pouquinho mais de tempo. As técnicas de projeção mental, que é também uma das coisas que eu ensino no curso de cromoterapia, porque a pessoa, vamos supor que naquele dia ele não tem aquela cor, não tem o bastão. Sei lá, esqueceu e tal, e precisa atender, vamos supor, você está com uma dor no ombro e eu não estou com o bastão e eu quero ajudar você. Então, eu faço uma técnica de projeção mental, projeto esta cor para esta região que você tem a dor e, por incrível que pareça, a pessoa ela vai sentindo uma melhora. Então, existe sim uma correlação e tem um efeito muito parecido. Então, assim, não tem muita diferença, tá? O que vai diferenciar, no meu caso aqui, que eu uso o bastão com uma ponteira de cristal, que o cristal, ele amplifica mais essa frequência, essa onda, consequentemente, o tempo de aplicação é menor. Não, certo. Tá. Ô, Marcelo, por exemplo, a aplicação de cores você faz nos chakras. Posso fazer nos chakras, posso fazer nas costas, né? Na coluna, que às vezes a pessoa vem com lombalgia, cervicalgia, ou um ponto específico, né? Posso energizar o chakra e posso aplicar no local também. É porque a gente aprende que os chakras e os plexos é justamente onde há influência espiritual negativa ou positiva, né? Você consegue detectar através da cromoterapia esses pontos de envolvimento espiritual? Através das cores que existem no plexo da pessoa ou no chakra? Pode identificar. Aliás, você falou uma coisa interessante. Esta região do plexo é onde a gente absorve muita coisa. Sim. Então é normal você ir num ambiente ou no contato com as pessoas. De repente você está conversando e começa a se passar mal, dá aquela queimação. Gástrico, né? Ao gástrico. E aí, o que acontece? Geralmente, você perde energia também por aqui. Né? O que você precisa fazer? Você precisa trazer energia novamente para esse chakra. Aí, precisa tomar cuidado com os alimentos que nós comemos. Também. Também, né? Aliás, uma dica que eu dou para o pessoal já de cromoterapia. Cor boa para digestão é o verde. Verde? Verde. É, comer verde. Comer verde, mas vamos supor, numa alimentação, você não está, você sente que está indisposto, parece que não caiu muito bem. Para facilitar a digestão, você pode usar ou a luz, ou até mesmo a aplicação de técnica de projeção mental, ou verde. A carne, por exemplo, é pesada. É pesado. Pesado. Feijoada, então? Mais ainda. Mais ainda. Né? Mais ainda. Mas, sei lá, é uma cor que auxilia na digestão. Tá. Tá. Agora, o básico é justamente onde nós temos as maiores influências espirituais, é no básico, que é no final aqui da coluna, né? Em falar em básico, tem uma coisa que eu acho interessante falar, porque o básico tem relação com duas cores, o vermelho e o marrom. Sim. Falando do vermelho, porque o vermelho eu sei que alguns centros espíritas não gostam de utilizar o vermelho, justamente porque o vermelho ele tem essa questão da materialidade e outras coisas mais. Quer que eu fale a definição aqui, que está aqui na minha tela, ó? Vermelho é uma cor poderosa e deve haver precauções em seu uso. Exatamente. Pois em excesso pode provocar nervosismo e ansiedade. Pode despertar a sexualidade e erotismo. Área de atuação ativa a circulação e estimula o sistema nervoso. O vermelho está ligado ao chakra básico, que está localizado no baixo ventre e comanda a coluna vertebral. Então, exatamente, naquela hora que a gente estava falando da zona do baixo meretrismo, que só tem vermelho, aí vocês entendem o porquê. Tem que ter vermelho mesmo para estimular. Você sabe que na parte terapêutica tem algumas pessoas que precisam do vermelho. Por quê? O vermelho é uma cor boa para tratar pessoas com problema de anemia. Sim. Pessoas com deficiência de ferro, o vermelho ajuda ao corpo a estimular e também a você a comer mais ferro. E tem uma outra coisa. Sabe aquelas pessoas muito aéreas? Que vive, está mais no mundo espiritual do que aqui, o vermelho ajuda a aterrar um pouco essa pessoa. Porque a gente sabe que quando se trata de reforma íntima, né, de transformação, a nossa reforma tem que ser uma prática, uma ação. E a cor que te ajuda nesse processo é o vermelho. Porque é a cor da ação. Mas aí tem um problema. A aura, ela tem alguma coisa a ver com a cromoterapia? Tem a ver. É porque a gente também aprende que as vibrações vermelhas é de raiva, de ódio. Então, quando você está com raiva, a sua aura ela fica vermelha. Quer dizer, é aí que nós precisamos tomar cuidado. Que é um sinal legal. Que isso que é um bom sinal para saber o que você tem que trabalhar. Né? Sim, E tanto os médios como quem está trabalhando diretamente com a parte física, que são os cromoterapeutas, eles sabem que o trabalho tem que ser aliviar aquela dor. Né? Exato. Quebrar a intensidade que ela dá. O ódio, da raiva da pessoa. Né? Outra coisa que a gente fala de sexualidade, nós estamos falando de sexualidade aqui, dá a entender até que nós estamos falando de alguma coisa negativa, pelo amor de Deus. Não. Né? Eu considero essa parte genésica, por exemplo, é a fonte criadora. Talvez Deus deve ter usado a parte genética para criar tudo que ele pode imaginar. Agora, como nós ainda estamos muito mais próximos do animal do que do anjo, a gente acha que a parte genética é só sexual, quando na realidade, quando a gente encontra grandes homens da humanidade, o que está aqui mais próximo da gente, que a gente fala Chico Xavier, era uma pessoa que viveu a vida toda viveu a vida toda assim, a gente fala, pô, pode? E às vezes você vê um monte de padre que eles não casam, eles são celibatários, você fala, é mentira, não é verdade, porque a gente está olhando do nosso ponto de vista, não está olhando do ponto de vista dele. A pessoa já ultrapassou ela já tem prazer fazendo outras coisas, não precisa de sexo. E gasta aquela energia com outra coisa, que é exatamente a energia genética dela, ela sabe utilizar. Ela sabe utilizar. Então, é muito importante a gente saber disso, porque quando a gente fala de genésico, quando a gente fala da cor vermelha, igual eu estou falando aqui, dá a entender até que a gente está sendo moralista, que está sendo... Pelo contrário, cada uma tem uma hora certa de ser usada. E com tem certeza. Hora que a pessoa vai chegar lá para fazer um tratamento e fala assim, esse cara está precisando de vermelho. Uma pessoa com má circulação nas pernas, uhum, eu vou ter que usar o vermelho. Uhum. Né? O vermelho é bom para circulação nas pernas, sim, mentalizar sim, o vermelho. Sim, agora, o que, que é importante do vermelho que a gente precisa ressaltar? Sim, o vermelho pode estimular. Se a pessoa tem... eu falo que as cores estimulam, sim, né? Se a pessoa tem uma intensidade de raiva, com o vermelho isso vai vir para fora. Sim. Não adianta. O ódio ou qualquer outra coisa. Agora, o que é mais importante do vermelho é a gente pensar assim, é uma cor que vai te ajudar você a alcançar o teu objetivo. Aliás, todas as cores. As cores vão te ajudar você a alcançar os seus objetivos. Então, se você tem lá, identifica que a pessoa tem uma aura vermelha, uma pessoa que muito provavelmente está demonstrando algumas características interessantes, uma pessoa motivada, mais materialista, muito pé no chão, isso já é uma característica, mas também pode demonstrar que qualquer coisinha irrita, qualquer coisinha se explode, só pensa nas coisas materiais, não pensa nas coisas que estão acima disso, coisas mais sutis. Então as cores revelam as características das pessoas. Então se eu percebo que a pessoa num tratamento espírita tem lá uma cor de aura vermelha, então ali eu já consigo identificar qual mais ou menos o perfil, como ela está hoje. Então, talvez esteja com muita raiva, ou está muito pé no chão, ou enfim, a gente vai identificando baseado no que significa as cores também, né? Inclusive, nós temos a mania de falar também que o coração, que é o nosso cardíaco, ele é um músculo que ele cresce e diminui dependendo do nosso estado. Sim. E o rosa é utilizado para isso? Pode ser. Geralmente, as cores que beneficiam o coração é o rosa e o verde. Né? O verde que é a cor do chakra cardíaco mesmo. Mas o rosa também beneficia. Né? Porque o rosa tem algumas funções. Não é só a cor da amorosidade, da compreensão, da compaixão. É a cor da purificação. Então, é uma cor que fortalece, purifica os teus sentimentos, purifica a energia que está aqui, às vezes uma energia que não está muito legal, que as pessoas guardam muitas coisas, né? E é importante a gente dizer isso. E é uma cor que, para o sistema circulatório, é excelente, porque ela vai ajudar a purificar o sangue, de uma certa forma. Beneficia também os rins. O que o Marcelo falou está aqui, ó. Verde é uma cor associada à natureza, tranquilidade, equilíbrio e saúde. Área de atuação, problemas cardíacos, dores de cabeça, insônias. É uma cor referente ao chakra cardíaco, que comanda o coração e o sistema circulatório, exatamente o que o Marcelo acabou de falar. Olha só, voltando no vermelho, o vermelho tem duas coisas importantes. Pessoas cardíacas, né, cardiopatas ou hipertensos, a gente evita de aplicar o vermelho. E aí você pode usar outras cores que podem substituir, como por exemplo laranja, aí tá de laranja. Né? Tá mais solto, tá mais despojado. Então assim, as cores, a gente olhando na pessoa, a gente começa a identificar como a pessoa tá hoje. Né? Pode usar o... Então, a gente poderia usar o rosa, por exemplo, o coração? Pode usar. Aliás, assim, tem alguns cromoterapeutas que gostam de usar só o rosa, mas você também tem que equilibrar. Né? Geralmente você associando, se a pessoa, sei lá, tem questões muito guardadas, o rosa ajuda a pessoa a soltar, botar para fora, né? Isso é importante, às vezes, numa terapia. Como depois você terminar com o verde, acaba ajudando a pessoa a equilibrar. Então, pode você fazer uma associação das duas cores, ou dependendo da pessoa, só o rosa, naquele momento, ou só o verde. Mas aí é a questão de você conversar e sentir como você pode trabalhar. Você falou do laranja. O laranja também a gente aprende que ele é adstringente, ele é para limpar, para higienizar. Se a pessoa tem uma infecção, você mentaliza o laranja, que ele é justamente cicatrizante, tem essa propriedade. Isso é uma verdade? Sim, e eu vou acrescentar ainda. Laranja tem uma característica que a gente chama de des. ele desfaz, destrói, isso, desintegra. Isso. Então, se a pessoa chegar para você lá no teu centro espírita, vai, e tá muito pesada, uma pessoa geralmente assim já tem alguns problemas, né? Uhum. Miasma ou até mesmo depressiva, né? Os depressivos geralmente vêm acompanhados. É. A melhor cor para você começar a tratar a pessoa é laranja. Já derrama uma lata de tinta laranja na cabeça dela na chegada. Eu falo assim pro pessoal. É, pode até, assim, até visualmente para te facilitar. Vê uma lata de tinta laranja bem grande, derrama na cabeça dela. Agora, exatamente. Isso aí é só mental, tá bom, pessoal? Não é pra pegar a lata de... Senão as pessoas vão começar a comprar lata de tinta para pintar os outros. Pega, né? Um tonel de tinta, pega aquela pessoa, dá uma mergulhada nela lá dentro, laranja. Aí depois você vai fazer as outras coisas para equilibrar, para fazer o certo. É uma cor muito boa para vitalidade, uhum, uma cor muito boa para ajudar nesta parte da criatividade, uhum, né? Do prazer da vida, porque quando você falou da sexualidade, o prazer, é legal porque o laranja te faz buscar o prazer pela vida. Uhum. Né? Você vê lá na casa da Marcela, a gente trabalha na casa da Marcela lá em Jacareí, a cor da Marcela é laranja, então tudo lá, todas as coisas... É alegria, laranja, né? É uma cor de alegria. Já é jovem, né? Ela desencarnou com 14 anos e agora tem esse grupo no plano espiritual de jovens que trabalham. Eu tenho dois livros, um livro, que é a Marcela psicografado, né, que é da Marcela, Casa da Marcela, onde floresce a esperança. E agora, daqui para agosto, vai sair outro também, Entre Dois Mundos, também dela. E essa laranja é a cor dominante lá na casa, que é essa cor que ela orienta, que a gente deve usar sempre. Então, laranja é comum, uma cor bem... legal para todos. E a alegria da casa lá é muito legal. Talvez seja isso também. Além da influência dos jovens. Rui, a Iracema Yamamoto está dizendo assim. Sou a favor de usar. Usar o quê? A cromoterapia na casa espírita. Isso. E ela fala, haverá bingo hoje na PV? Vai ter bingo hoje? Vai ter bingo. Uhum. E ela... Ah, é outra. Ah, tem sorteio de dois convites para o bingo, viu, Jorge? Tá bom. Quem tiver interessado em ir no bingo... dê o seu nome para que nós vamos sortear aqui até o final do programa dois convites. É que o bate-papo aqui está tão interessante, uhum, que a gente, se não tomar cuidado, a gente acaba esquecendo. Então, pessoal, prestar atenção, né? Falei os nossos ouvintes. Além do livro e do CD do Momento Espírita, nós temos dois convites para o bingo da farmácia comunitária hoje, lá na PVA, a partir das 14h30, né? E a Iracema ganhou. No último bingo ela foi lá, né? Uhum. Ela foi lá no bingo, e que é hoje, a partir das 14h30, lá na sede da Associação dos Profissionais Veteranos da Embraer, uhum, no final da Avenida Tivoli. A partir das 14h30, nós estaremos lá realizando esse bingo em prol da farmácia comunitária, que precisa de muito dinheiro para tocar aquilo ali, né? O custo lá é caro, né? É caro. Pra manter. Então vamos prestigiar o bingo da farmácia comunitária. Lembrando também que hoje o Grupo Castelã estará lá na tenda de Umbanda Mãe Maria, às 3 horas da tarde. Nós vamos fazer a apresentação lá, que hoje é dia de entrega das cestas básicas para as pessoas que são atendidas lá. E nós marcamos com a Ivanilde para estar lá hoje, às 3 horas, com o Grupo Castelã, lá na tenda de Umbanda Mãe Maria. Quer dizer que o Nabuco, então, ficou entre a cruz e a espada. O Nabuco está lá no bingo, mas ele tá preocupado. Mas o Dinho vai, o Dinho vai fazer o som para nós lá na tenda. Aí ele ficou mais tranquilo, né? Porque ele já está preocupado, eu não posso ir porque eu tenho bingo. Falou, não, você tem compromisso, bingo, seu compromisso com bingo é profissional, você tem que ir, não pode deixar, pode ir lá que a gente se vira com o Castelã. Vamos então para o intervalo comercial, agora vamos colocar a música Viagem a Caminho da Luz na voz de Sérgio Santos. Pode falar, Rodrigo. Só antes de ir para o intervalo, virar a câmera. Fala virado pro microfone, você tá igual o Rui. Tô que nem o Rui. É que eu tava invertendo a câmera aqui. Tá vendo, Rui? Fala de voz sujo falando mal lavado. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a voz do Rui não aparece mesmo. Uh-huh. Tá muito ruim. Quem entrou aqui foi o Jorge Mendes. Ele fala sobre Mendes do Jardim Botânico, Rio. Né? Manda bom dia a todos. A Irene, lá do Espírito Santo, lá de Santos, né? Manda bom dia, amigos queridos. Eu, o José e o Gustavo estão lá ouvindo, mandar um abração pro Gustavo também. Fazemos tratamento de cromoterapia desde que o José teve AVC. Um grupo chamado Samaritanos vem toda semana no nosso lar aplicar a cromoterapia. Olha que legal. Muito bom, né? O Sandro também manda parabéns ao Marcelo, adorando o assunto. E o José manda aqui também, que ela tinha comentado aqui do Zé. Ele manda bom dia aos amigos Rui, Jorge, Rodrigo, cromoterapia, bom tema. Toda quinta-feira aplicam-me, ó, agora nele, uhum. A cromoterapia, me sinto bem após a aplicação. Né? Isso é uma coisa que faz tão bem, né? Uhum. É isso que é importante, ter esse feedback, né? Ter esse retorno, né? Das pessoas. Criança adora, viu? Eu vou te falar que criança adora cromoterapia. Tem legal. Algumas histórias que eu posso contar. Aí, ó, a gente já começa a aplicar no Francisquinho também. E a Nath Gomes, ela falou aqui, bom dia, as cores dos cristais têm a mesma equivalência das cores do... Ah, não, foi uma pergunta, tá? A gente pode até ou comentar depois do intervalo, né? Então ela perguntou, as cores dos cristais têm a mesma equivalência das cores da cromoterapia? Então aí a gente deixa essa pergunta aí para quando voltar. A Kelly Freire, manda bom dia, queridos amigos, um domingo abençoado para todos nós. Eli da Silva, bom dia amigos, vivencianos, na primeira vez que eu fui ao Anjo Ismael, eu estava muito mal e a nossa querida Nadir, vendo o meu estado, me levou direto para Cromo e fiquei bem. Abraço, Eli da Silva. Legal, né? Muito bom ter esse retorno. Vamos então para os comerciais? Vamos ver se toca. Aí. Também vejo esperança em cada olhar. É o trabalho divino em nome de Jesus que está representado no recanto. Nosso médium trazendo o poder curador, captado das almas de suprema bondade, energias vitais, amor e caridade, mãos de luz. Nosso médium trazendo o poder curador, captado das almas de suprema bondade, energias vitais, amor e caridade. Doutores da luz, nossa gratidão pelo alívio das dores, por nos dar proteção. Ao querido médium, que a sua humildade seja sempre sua força na mediunidade. Mão de luz, mão de amor, nosso médium trazendo o poder curador, captado das almas e suprema bondade, energias vitais, amor e caridade, mãos de luz, mãos de amor. Nós vamos colocar aqui o momento de Gavalli, hoje, será com o tema Luz Inigualável. Rodrigo, faz aquela pergunta de novo para o Marcelo, enquanto eu vejo o que está acontecendo aqui, porque aqui está tocando, mas não sai nada. Quem entrou aqui no YouTube e perguntou foi a Nath Gomes, perguntou se as cores dos cristais têm a mesma equivalência das cores da cromoterapia. É assim, se você pegar, por exemplo... Tá indo, beleza? Ó, se você pegar, por exemplo, o quartzo verde, tem equivalência com a cor verde. Se você pegar, por exemplo, ametista, tem equivalência com a cor violeta. E assim sucessivamente. Se você pegar, por exemplo, o ouro de tigre, ele tem uma equivalência entre até o amarelo e o laranja. Agora, se você pegar, por exemplo, a turmalina negra, ela não tem equivalência de cor, mas tem equivalência de vibração, por exemplo, um pouco com vermelho e tudo mais. Então, o que, que faz com que a gente identifique essas vibrações? Cada pedra tem uma propriedade, né? Cada cristal tem uma propriedade. Então, você tem que estudar a sua vibração, né? Porque todo elemento de cristal, ele tem o seu magnetismo. E esse magnetismo, ele tem ondas, tem frequências. Então, você faz aquele paralelo com relação a algumas cores. Tá? Assim, e a gente vê que o prisma que está dizendo aí é justamente a perfeição da natureza. Esse prisma que transmite, que emite várias cores, dependendo do lado. Tem um estudo do Isaac Newton, né, da luz branca, em que ele acabou fazendo um experimento com um prisma. Um prisma de cristal. O que que percebeu? Que a luz branca, quando batia nesse prisma, numa outra face desse prisma, saía as cores do arco-íris. Então ele ficou muito interessado nisso. E aí depois ele complementou esse estudo, claro, teve outros também, mas ele colocou um outro prisma para colocar essas cores coloridas, né, essas cores que saiu arco-íris, e numa outra face saiu a luz branca. Então qual foi a ideia que ele teve? Então a luz branca é todas as cores, né? E aí ele fez esse paralelo com o arco-íris, que o arco-íris na verdade são as cores, e geralmente o arco-íris, se vocês perceberem, você identifica ele em lugares mais úmidos, ou quando acabou de chover, ou quando vai chover, porque as gotículas que ficam no ar, elas funcionam como microprismas. Então, geralmente, essa combinação de lugar úmido e sol acaba causando esse efeito. E o preto, então, é ausência de cor. Ausência Se de nós cor. Nós apagarmos a luz aqui, fica tudo preto. Exatamente. No entanto, é bom dizer que, assim, em termos de pigmento, pode até ser considerado como cor. Mas em termos de raio de luz, não, porque não é ausência. O preto, ele absorve a luz, né? Ele absorve a luz. Ele absorve a luz. Tá. Vamos, então, agora colocar o nosso... Aqui o momento de gravar, luz inigualável. E pedir para o Marcelo e também... Vamos aproveitar que a Carmen está aqui e ajudar também no comentário. Isso. Luz inigualável. A história da humanidade é cheia de grandes vultos. À frente de seu tempo, eles se sobressaíram por suas teorias e feitos progressistas. Dentre todos os homens e mulheres notáveis que já pisaram o solo do planeta, Jesus é o maior. Por vezes se afirma que seus ensinamentos foram uma espécie de resumo da sabedoria então existente. Diz-se que outros sábios já haviam sinalizado o que Jesus concluiu. Ocorre que ninguém jamais enunciou tais verdades da forma como ele o fez. Ele soube apresentar com simplicidade e beleza as maiores lições de vida equilibrada e profícua. E sempre falou com grande autoridade, na medida em que também vivia o que pregava. Esse é o grande diferencial. Muitos dissertam lindamente sobre pureza e igualdade, mas seu viver deslustra o que pregam, pois é envolto em incontáveis vícios. Jesus falou sobre o amor e a humildade, e não receou vivê-los. Ombreou com os mais sábios do seu tempo e chegou a confundi-los pela argúcia das suas observações. Mas nem por isso deixou de amar ternamente as crianças e de amparar os pobres enfermos. Sua palavra se revestia de estranho poder, oriundo de sua extrema pureza. Ensinou, viveu e exemplificou o bem. Nada há em sua vida que comporte críticas ou pareça impróprio. Justamente por isso, Jesus é a luz do mundo. Enquanto viveu na terra, ao influxo da sua presença, vários se converteram e modificaram o próprio comportamento. Por exemplo, Maria de Magdala. Inicialmente, uma jovem linda e perturbada que comercializava sua beleza. Após o contato com Jesus, retificou completamente seu modo de ser. Tão radical foi a mudança que coube a ela a glória de anunciar ao mundo a ressurreição do Mestre. Segundo relatos que merecem fé, concluiu sua vida a cuidar de leprosos, em exemplar dedicação. Tem-se aí o poder iluminativo e transformador da mensagem cristã. Essa mensagem não perdeu nada de sua força. Ela resiste ao tempo, às inovações tecnológicas, ao progresso civilizatório. Suas verdades simples e profundas continuam com o poder de trazer paz a quem decide vivê-las. Trata-se de uma opção pela bondade e pela pureza. Acima de tudo, colocar o respeito à vontade divina. Compreender que Deus é amor e deseja que seus filhos se amem internamente. Essas verdades parecem singelas, mas sua vivência confere uma especial dignidade. Jesus é a luz do mundo. São inúmeros os caminhos que o homem pode trilhar em seu viver terreno. Entretanto, somente o indicado pelo Cristo o ornará de luzes para a eternidade. Pense nisso. São 9:28. Esse é o momento Giga Vale. E nós vamos pedindo para o Marcelo e também para a Carmen, que está aqui. Ela está sem fazer nada hoje porque veio acompanhando o Marcelo, né? Mas vamos dar um trabalho para ela. Marcelo, o que você poderia comentar sobre esse tema? Bom, eu ouvindo esse tema, eu fiquei pensando muito o seguinte: não existiu, pelo menos que a gente tomasse conhecimento, maior curador, né, do que Jesus. Né? Curador em todos os sentidos, né? Da sua palavra, dos seus gestos e da luz que emanava, né? Ou seja, a sua luz representava talvez a maior pureza que se tinha. Só isso já era o suficiente para fazer com que as pessoas ficassem tocadas, né, mexidas. Então eu vejo muito isso, pelo menos é a mensagem que eu captei do que foi exposto. E vamos aproveitando, Miriam, Carmen Mírio, que é a nossa professora de terapia reencarnacionista, que tem cursos aqui em São José dos Campos, a cada 15 dias, não, as segundas, uma vez por mês aqui em São José dos Campos. Depois você fala um pouquinho sobre Miriam, isso. Miriam, só antes de você comentar, só para a gente não esquecer, está para acabar o curso? Esse curso desse ano que vocês estão fazendo está para acabar? Nós estamos no 11º módulo, acredito. Falta uns 5 meses ainda. Ainda, tá. Aí depois, meses. Se for começar, é um ano que vem. Isso, né? o ano que vem, né? Porque essa semana, por incrível que pareça, duas pessoas estavam interessadas no curso, me procuraram, né? Aí eu falei, não, o curso já começou, esse não tem mais jeito. É. Então é só para a gente ficar aguardando no ano que vem, mas eu falei para as pessoas que eu aviso para elas no Eu aviso para elas para o ano que vem. Aí, conforme for, nós vamos dar palestra, se precisar, lá no centro. Lá nós fomos no Paulo de Tarso para fazer a palestra, né? E vim aqui na rádio também falar a respeito. Eu acho que já ficou bem individual a coisa, assim. Uhum. Já está bem... assim, consolidada. Não, as pessoas já estão perguntando, assim, em locais diferentes para a gente sobre isso, né? Então, mas a gente pode... A gente sempre faz, né? Vamos fazer, quando chegar perto, fazer algumas palestras. Ok. Convidar as pessoas para as pessoas saberem o que é um curso, que eu falo para o pessoal, é um curso profissionalizante, né? Um curso de especialização. Você pode depois abrir seu consultório lá e trabalhar com isso, pode ganhar dinheiro com isso, não tem, nada de errado, não. É um profissional, vai um curso de especialização que vai formar profissionais para essa área. Se você quiser fazer como faz lá no nosso lar, também as pessoas são voluntárias e trabalham, não cobram nada. Agora, pode abrir seu consultório e também trabalhar com isso também. É mais uma fonte que a pessoa pode ter. Sim, com certeza. A diferença que nós sempre falamos, né? Porque, por exemplo, a pessoa vai no centro espírita, ela vai conversar, ela não vai conversar a respeito do problema dela. E se falar, é 5 minutos, vai para o passe, desobsessão, enfim, todo o tratamento. No consultório, nós vamos ficar uma hora e meia ouvindo aquela pessoa. Então, na verdade, é uma psicoterapia, não é algo que nós vamos fazer e a pessoa vai sair de lá em 5 minutos. Então, é um tratamento que nós vamos considerar diferente da psicologia tradicional, ao invés de considerarmos que a vida começou na barriga da nossa mãe, nós vamos entender que a vida é uma continuação. É. Então, por que as pessoas vivem o problema que elas vivem hoje? Exatamente por conta de resultados praticados de reações do passado. Então, vamos ampliar muito mais o entendimento de tudo, né? E com relação à nossa mensagem? Hoje, né? A nossa mensagem, bom... Jesus é o nosso grande mestre, né? É a grande luz, né? É a grande luz. E algo que me vem muito na mente é que ele disse, o reino de Deus está dentro de nós, né? Ah, sim. Então, esse reino de Deus é que nós estamos aqui para descobrir. E para que nós possamos descobrir esse reino de Deus em nós, nós precisamos de jogar fora ou fazer a tão desejada reforma íntima. Né? Essa reforma é necessária para que a gente comece a vislumbrar essa luz interior que todos nós temos. E a reforma íntima, tem alguma coisa que vê com a nossa luz interior? Eu acredito que a luz interior vem fortalecer para que a gente não desista de fazer essa reforma íntima. É. E ela vai brilhar cada vez mais na medida em que nós começamos a diminuir ou equilibrar as nossas inferioridades. Com poucas palavras, fala para o nosso ouvinte o que é reforma íntima. Então, reforma íntima eu entendo assim, ó, eu vou falar de uma forma, né, didática, vamos dizer assim. Todos nós somos desequilibrados emocionais. Tá? Todos. Basta uma buzinada de um carro no trânsito para a pessoa querer matar o outro, xingar. Né? Aí nós vimos realmente quando a nossa reforma íntima está em... O carteirinha está em dia, então vai para o trânsito. Ou então vá viver na sua casa. Né? Como é que você trata seu pai, sua mãe, seus filhos, a sogra, o sogro, o ex, a ex? Né? Como você trata a sua família? Então aí nós vamos ver se a reforma íntima está em dia. Então o que é a reforma íntima? Para mim é exatamente equilibrar essas emoções... que muitos de nós, mais de 90% das pessoas, estão em desequilíbrio. Então, na medida em que eu começo a ter um equilíbrio das minhas emoções e dos meus pensamentos, e eu não me incomodo mais com a buzinada, não me incomodo mais com a pessoa que fala não sei o quê, com o meu chefe, com o vizinho, paro de criticar, paro de julgar, eu já estou observando a minha luz interior. Então, na medida em que nós chegarmos a isso, olha que espetáculo, isso é, lógico, um desejo de todo mundo, né? Um sonho de consumo. Mas é o que nós estamos fazendo aqui, na verdade. Eu entendo isso. Né? É o que aconteceu com Chico, aconteceu com vários outros seres que passaram por essa terra. E se eles passaram e conseguiram, com muita luta, eu acredito que nós também consigamos. E vou te dizer mais. Eu acho que a nossa melhor encarnação é essa. Porque nós estamos no momento do século XXI, muita gente ainda não está no século XXI, está no século XVIII, XIX, enfim. Mas nós estamos no século XXI, o século do conhecimento. Em que nós podemos aqui discutir numa rádio, falar sobre reencarnação e não sermos considerados loucos e nem irmos para a cadeia. E nem, né, para a fogueira, né? E nem para a fogueira. Então é o momento em que nós estamos abertos e todo mundo tem condições de, se quiser, é óbvio, evidente, né? Porque tem que ser o querer da pessoa, a simplesmente encontrar essa luz interior. E nós também professamos uma religião, uma doutrina que é muito democrática, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos encerrando o nosso momento, Chico Avalli. Nós vamos começar a terminar já, né? Começar a encerrar o programa, porque a gente tem que entregar um pouquinho mais cedo, que hoje tem jogo e a gente sempre colabora com os nossos amigos aí da equipe de esportes aqui da Rádio Piratininga. No jogo, São José joga hoje contra o Amparo, né? O São José está muito bem. São José está em segundo lugar, né? O Amparo está em terceiro, então é bom ele ganhar hoje para se manter em segundo lugar. Para poder pegar time mais tranquilo na próxima fase, né? E vai devagarzinho aí, a gente vai até lá, né? Eu não fui ainda esse ano no estádio, eu vou. Eu tenho que ir, na próxima fase eu vou. Então daqui a pouco tem o jogo São José, 10 horas, e a gente vai entregar um pouquinho mais cedo. Rodrigo, tem alguma coisa para falar? E já pode ir providenciando o sorteio aí, por favor, né? Tem? Eu vou ver no sorteio aqui, então. Tá bom. Mais algum recado? Alguém ligou? Rui quer falar aqui. Eu tenho o Ademir, do Jardim das Indústrias, está gostando demais do programa. E mando um abraço a todos. Um bom dia, viu, Ademir? E continue nos prestigiando. Ô, Marcelo, enquanto o Rodrigo prepara lá sorteio essas coisas, vou lembrando assim. Às vezes a gente fica falando aqui, principalmente eu, que não sou... Eu não sou, como é que se diz, especialista em cromoterapia, né? A gente, às vezes, participa de uma corrente mediúnica dentro da casa, ajudando as pessoas. Quando a gente faz o curso de aprendiz do Evangelho, tem algumas aulas sobre cromoterapia. Então, eu estudo um pouco de cromoterapia, mas eu não sou especialista nisso. Como vocês, tem o Instituto Tupi de Xangô, que é especialista em várias modalidades de terapias complementares. Agora, quando eu fico falando, eu fico falando de uma maneira geral. Às vezes eu cito uma cor aqui, ó, pessoal, vermelho, serve para isso, para isso, para isso, para aquilo. Como eu falei assim, lá na casa da Marcela, ela gosta de laranja. Então, lá a cor predominante é laranja. Não quer dizer que você entra dentro de uma laranja lá na casa, não, pelo amor de Deus. Não tem nem, as cores das paredes nem são laranja. A cor da Marcela é laranja. Então, geralmente, nas camisetas que o pessoal usa tem laranja, algum brinde que a gente faz na casa coloca laranja, quando a gente faz um cartaz a gente coloca laranja, porque às vezes as pessoas ficam falando assim, ah, então eu tenho que andar de laranja o tempo todo, vou me vestir de laranja. Não, vou derramar uma tinta de laranja na pessoa, isso é coisa imediata. Então, cada caso é um caso, tudo tem que ser analisado individualmente, né? Não é porque a gente está falando que o vermelho serve para isso, que você já vai ficar jogando vermelho nos outros. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Quando vocês vão atender alguém, vão analisar caso a caso para ver o que a pessoa precisa, não é isso? Exatamente. Não adianta você aplicar uma cor de uma forma genérica. Uhum. Né? Você tem que conhecer a queixa da pessoa, você tem que entender o universo da pessoa. Então, não adianta simplesmente chegar, vou te aplicar tal cor porque isso é bom para tal coisa. Não é bem assim. Porque a pessoa pode apresentar um quadro e você tem que ter estratégias cromoterápicas. Ou seja, é importante ter o conhecimento das cores, e entender um pouco da natureza daquilo que a pessoa está trazendo, para que aí sim você monte uma estratégia. Se a cromoterapia é uma terapia, é um tratamento, então, enquanto tratamento, você tem que saber, por exemplo, numa primeira sessão, que cor que você vai aplicar, ou quais conjuntos de cores você vai aplicar. Depois, numa outra sessão, isso muda muitas vezes, porque você já está começando a ver o efeito daquela primeira sessão. Então, tudo depende de uma série de coisas. Por isso que cromoterapia, você tem que estudar as cores, o significado, entender que em excesso pode acontecer isso, a cor pode ter uma restrição. Você tem que conhecer todo esse universo. Então, não é simplesmente chegar e aplicar, né? Cada pessoa reage de uma maneira diferente com relação às cores. Que isso também é muito importante no consultório você saber. E vocês vão acompanhando o progresso da pessoa. Exatamente, por isso que é considerado um tratamento. Sim, você vai acompanhando e vai conversando, porque é importante a gente sentir como está andando o tratamento. Uhum. Como está caminhando, se a pessoa está reagindo bem, como ela está em termos de mudança interna, né? Até você perguntou da reforma íntima, né? Para ela, eu vou colocar assim, de uma maneira cromoterápica, né? Reforma íntima é você vivenciar todas as cores, né? Porque as cores todas vão te trazer talentos, vão te trazer o seu lado positivo, né? As cores, eu falo assim que se você quer uma mudança de vida, viva as cores. Se você quer ser feliz, escolha uma cor para ser feliz. Se você quer amar o próximo, que é um dos maiores mandamentos de Jesus, escolha uma cor para isso, né? Se você quer resolver uma questão com alguém, use uma cor para isso, sabe? Cromoterapia é isso, é a evolução do ser, é a evolução da humanidade, né? É a vida. A cor é a vida. Uhum. Então, eu acho que eu já vou encerrando, né? Basicamente dizendo isso, né? E é para equilibrar, né? A cor é para equilibrar. E é exatamente o profissional, ou então dentro da própria casa espírita, quando a gente faz isso, você vai tentar identificar o que está desequilibrado na pessoa. E aí, exatamente. Uma vez identificar que está desequilibrado, você equilibra. E para você saber disso, você tem que analisar. Exatamente. Não adianta chegar da primeira... E cores são estímulos que vão levar a pessoa ao seu processo de autoconhecimento, de se aprofundar em si mesmo e ela por si só fazer as suas mudanças, as suas ressignificações sobre todos os fatos, sobre toda a sua história. Uhum. Então, não existe milagre nas cores. Existe estímulos, assim como qualquer outra terapia, tá? Mas que com certeza esses estímulos vão levar ela a um caminho de mais harmonia, de autoconhecimento, de espiritualidade, de ser melhor no mundo, de viver o mundo mais feliz. Mas para isso ela tem que ser feliz, ter essa paz interna. E a cromoterapia permite isso. Se a gente for analisar do ponto de vista de alimentação do ser humano, é como outro, qualquer outro tipo de alimentação para a gente. A gente necessita disso, né? Uhum. As cores do espectro solar são necessárias para o ser humano. Por isso que a gente tem que tomar sol, senão não tem jeito. E quando nós estamos tomando sol, nós estamos recebendo as cores. Agora, de repente, essas cores podem se desequilibrar. Em algum momento, a cromoterapia serve para equilibrar. Agora, vamos lembrar assim, tudo demais é veneno, até isso é veneno. Então, você não pode chegar e carregar uma pessoa daquilo que ela já tem demais, como comida. Se a gente comer demais, não faz mal para a gente. Agora, se a gente não comer também, não, vamos se sentir mal. Exatamente. Rodrigo, já achou as coisas aí, não? Isso, passa para mim aí que eu vou falar dos aniversariantes aqui, tá bom? Tá aí já. Ah, então vamos primeiro pro sorteio. Sorteio. Os ganhadores aqui. Primeiro, quem ganhou o livro foi o Oswaldo Barbosa. Viu, Barbosa? Na hora que você passar aqui perto da livraria Casa do Caminho, você passa lá no Mário Vinhas e pega um livro para você lá que você foi sorteado agora. Livraria Casa do Caminho, você sabe, né? Rua Helena Mascarenhas, número 115, ali na rua do lado mesmo da Casa do Caminho, do Centro Espírita Casa do Caminho. E o ganhador do CD foi o Milton Baruel, ganhou o CD do Momento Espírita, viu, Milton? Só comparecer lá também com o nosso irmão Mário Vinhas e retirar seu CD do Momento Espírita. E o sorteio do convite? E o convite para o bingo, os ganhadores foi a Vilma Torres, só dá a Vilma Torres. Ela estava lá. Vilma ganha pra caramba, mas ela não deixa de ligar. Você vê, eu falo, liga que ganha. Claro. Né? E a Iracema e a Mamoto ganhou. Ganhou também. É só ir procurar lá, então. Procurar o Rui, ver o Vilma. E a Iracema, só procurar o Rui e você já participa do bingo lá, free, né? Então, o bingo começa às 14h30, é lá na sede da PVE, no final da Avenida Tivoli, na Vila Betânia, e a partir das 14h30 nós estaremos lá com vários brindes, muita coisa boa hoje a ser sorteado lá. O bingo de lá é sempre bom pra caramba, né? Muito bom mesmo. E queria convidar as pessoas mais uma vez, se quiserem comparecer lá dentro de Umbanda Mãe Maria, às 15h, o Grupo Castelão estará lá fazendo uma apresentação para os nossos irmãos lá que participam da área social da tenda de Umbanda Mãe Maria. Agora há pouco a Vera ligou para mim aqui, marcando a aula do ESD aqui. A aula do ESD, para falar sobre sonambulismo, êxtase, né? Em outubro eu vou fazer a aula do ESD lá para ela. Está marcado já, viu, Vera? Ela está escutando a gente lá. Já agendei aqui durante o programa mesmo. Vamos agora para os nossos aniversariantes. Olha só, dia 29, quem faz aniversário é a Cíntia Cassotti, lá do Paulo de Tarso. Fez. Dia 29 foi ontem, né? Também o Yuri Duarte fez ontem também, né? Faz parte da Mocidade Espírita. Isso, Yuri. E dia 30, quem faz aniversário é a Rosana lá da Casa da Marcela. Um grande abraço para a nossa amiga Rosana lá da Casa da Marcela, faz aniversário amanhã, dia 30. Dia 30. Inclusive, quarta-feira nós já comemos bolo lá por conta dos aniversariantes do mês, né? Mas, de repente, ela vai fazer mais. Dia 1º, a Rosa Maria Rodrigues faz aniversário, Rosa Maria lá do Jefa. Dia 1º também o Walter Augusto, nosso Walter da AWS, um grande abraço, se estiver nos ouvindo lá, Walter, um grande abraço. Dia 1º também o Jairo de Frias, do Paulo de Tarso. Dia 1º o Rogério de Andrade, do Paulo de Tarso. Dia 3º a Ilza Leite, do Paulo de Tarso. A gente deseja paz e alegria no coração de vocês e tudo de bom em suas vidas. Agora nós estamos encerrando aqui a nossa parte. Quem vai fazer a prece de encerramento vai ser a Miriam, né? E a Carmen Miriam. Eu falo Miriam. É Carmen Mirio. Não tem nada a ver com Miriam, né? Nada a ver. Rodrigo, vamos lá? Rapidinho? Vamos encerrar aqui. É, só comentar que o Ari Rangel entrou aqui, nosso amigo Ari Rangel. Vivência Espírita, Vivencianos, que cunhou aqui ao vivo, né? Ele manda: bom dia, amigos vivencianos. Sou professor de arte e estudo as cores constantemente. Não tenho a menor dúvida que as cores revelam os tons da nossa alma. Sabe muito, amigo Marcelo. Parabéns. A Márcia Ribeiro também entrou aqui. A gente não vai conseguir ler agora todas as mensagens, tá? Mas só agradecer aqui as pessoas que entraram, participaram, vocês que participaram aqui com a gente. A Márcia Ribeiro deixou aqui uma mensagem. Ela disse que a filha dela, que assiste o programa lá no Canadá, em Vancouver, indicou para ela a rádio e ela está assistindo também. Legal, né? A Keila Freire, a Alessandra Martins, o João Cassal, lá da Casa Marcela, a Alice Carvalho, o Daniel Melo e a Rosana Pulcino entraram aqui. É ela que fez aniversário, a Rosana. A Rosana, né? É. Lá da Casa Marcela. Então, agradecer aqui a participação de vocês. A Elza também entrou aqui, o Oswaldir também entraram aqui no programa, no WhatsApp, deixaram mensagem também, agradecendo a todos vocês, a audiência. E até o próximo domingo. Eu não estarei aqui, mas já deixei configurado aqui no computador também. O Silvio vai ajudar aqui na transmissão, o Paulinho. E agradecendo até, convidando até o próximo programa às 8 horas. Nós queremos agradecer a presença do Silvio, da Camila e do Francisco, que retorna aos trabalhos aqui na Rádio Piratininga. E agradecer pela presença do Marcelo e agradecendo a presença da Carmen. E ela hoje falou muito pouco porque ela veio acompanhando, né? Ela veio com um médio de transporte. Hoje. Mas ela não vai faltar oportunidade para ela voltar aqui, porque ela tem muita coisa boa para falar. Fala, agradecer a todos, agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade e que as cores possam fazer a grande diferença na vida das pessoas. Isso. Então vamos encerrando, Jorge? Vamos. Então vamos pedir para a Carmen suas despedidas e também a nossa prece de encerramento. Bom, eu quero agradecer, né, a participação. E vamos, então, agradecer. Primeira coisa, a gratidão, né? Gratidão por estarmos aqui, por esse programa tão importante, tão maravilhoso, que leva essas mensagens na vida de todas as pessoas. E como foi mencionado hoje, nosso grande Mestre Jesus, que ele possa pulsar cada vez mais dentro do coração de cada um de nós, e colorir a nossa vida com todas as nuances que as cores nos ensinam, com todas as emoções que essas cores nos trazem. Que o nosso grande mestre possa estar vibrando no coração de todas as pessoas que estão ouvindo e que não estão ouvindo. E que possamos agradecer os ensinamentos desses mestres, como o nosso mestre Chico Xavier também, que nos trouxe tantas alegrias, tantos esclarecimentos e tanta diminuição no nosso sofrimento. Obrigada a todos os irmãos de luz, obrigado ao Jorge, ao Rui, ao Rodrigo, a toda a equipe aqui da rádio, e que possamos ter um domingo de muita luz, de muita cor, de muita alegria. Assim seja. Criança morre. malicia, pensamentos. Diz apenas o que está realmente a sentir. Quando ama, diz que ama. Quando chora, não está com vontade de sorrir. Jamais faz como o homem que acaricia, querendo. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!